Deus está chamando, procurando, buscando adoradores. João nos mostra isso claramente lá no Evangelho, no capítulo 4, porque o Pai procura os adoradores, os verdadeiros adoradores. O que são os adoradores? São aqueles que passam a ter comunhão com o Pai, que o buscam intensamente, que sobem a montanha. Eu parei tudo, Deus, para gastar um tempo com o Senhor. Fala comigo, mostra-me. Me edifica como um ministro de Cristo, para na hora que eu chegar em qualquer lugar, eu ter uma palavra de bênção, ou eu ter um silêncio de bênção, ou eu ter um sorriso de bênção, ou eu simplesmente trazer, como alguns vão dizer, uma energia boa. A diferença. Por que que eu faço a diferença? Por causa da presença. Moisés sabia disso, e Moisés disse: Deus, nós não vamos subir sem o Senhor, porque é o Senhor que faz a diferença. Se o Senhor não subir conosco, esse povo vai descobrir que nós somos iguaizinhos a eles, e virão em cima de nós e nos destruirão. Mas se este povo começar a ver que a tua presença é real na nossa vida, que o Senhor tem colocado na nossa dispensa muitos mistérios, segredos, princípios, orientações, discernimento, luz, que nos faz tomar decisões corretas, que nos faz caminhar corretamente, que nos faz caminhar não de acordo com os valores dessa terra, as coisas fúteis desse mundo, mas nos faz caminhar de acordo com os teus preceitos eternos. Então eles saberão que há algo diferente em nós. Então nós faremos diferença. Porque importa que nós sejamos ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. E aí vem Paulo e diz no segundo verso: a característica de um dispenseiro de Deus é que ele é fiel. Moisés foi fiel. Eu não te largo, Senhor. Mas Moisés, a terra está prometida, a bênção é grande demais. Não me importa, eu não quero mais aquilo. Eu quero o Senhor. Olha, tem projetos, tem, olha, as expectativas, as possibilidades, as coisas são muito grandes. Não me interessa, Deus. Eu sou fiel ao Senhor, porque o Senhor é a única pessoa, a única coisa, se é que podemos falar desta forma. Eu quero receber de Deus, porque quando somos fiéis, andamos juntos. E quando andamos juntos, nós começamos a conhecer mais a Deus. E quando começamos a conhecer mais a Deus, nós seguimos a sua palavra. E a palavra de Deus diz que aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas de dia e de noite medita na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. No tempo certo dá o seu fruto. Ele começa a ter na sua dispensa para alimentar a todos que estão à volta, buscando de alguma forma e não sabem onde encontrar. Fecha os teus olhos. Diga ao Senhor: Senhor, eu não quero ser alguém que entra em algum lugar e não faz diferença nenhuma. Eu não quero ser alguém que vai à festa, às reuniões da família, que encontra-se com amigos, que encontra com os vizinhos e não faz diferença nenhuma. Eu quero estar em qualquer lugar, seja na festa, seja na casa do parente, seja junto com os bêbados, seja junto com pessoas promíscuas, não importa onde eu vou estar, eu quero estar e fazer a diferença. Quero estar num lugar que aparentemente é tudo maravilhoso, caras, lá na ilha linda, maravilhosa, onde parece que não tem nem condição de fazer diferença, e fazer diferença com toda simplicidade. Quero entrar em algum lugar e até perturbar o espírito de alguns, mas fazer diferença pela tua presença. Não é pelo nome que eu carrego, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu creio, que eu acredito, não é pelo jeito, não é pelas minhas palavras, não é pelo quanto eu já melhorei, não é porque eu estou seguindo isso ou seguindo aquilo, não, é pela tua presença, pelo fato da dispensa da minha alma, do meu coração, do meu espírito estar repleta dos frutos do Senhor, dos teus mistérios, das tuas verdades. E às vezes eu não preciso nem abrir a boca, e o Senhor já vai fazendo a diferença através da minha vida, num lugar simples, no passar e encontrar-me com alguém, inusitadamente fazer a diferença, no receber um telefonema, fazer a diferença, no entrar na casa do sogro, da sogra, do parente, do familiar, como entra todas as vezes, mas a partir de agora, fazer diferença. E estes povos à nossa volta, estas pessoas à nossa volta, vão dizer, tem alguma coisa diferente. Eu quero fazer diferença, Senhor. Eu não quero passar por esta terra, tentando a vida como todos os povos à volta. Eu quero fazer diferença. Eu quero ser um ministro de Cristo, um dispenseiro dos mistérios de Deus. Por isso, vou seguir este modelo simples, pequeno, mas o modelo de Moisés. Deus não revelou a nenhum outro homem tanto quanto revelou a Moisés. Deus revelou mistérios tremendos a Paulo, a Pedro. Deus revelou mistérios tremendos a João. Mas como Moisés, nunca houve outro profeta. Nunca haverá. Nesta terra nunca houve um homem como profeta, da forma como Deus, como alguém que recebeu revelações, os mandamentos, os preceitos, as ações. Eu quero ser como Moisés, subir o monte, deixar o arraial, ter tempo com Deus, ter tempo na presença do Senhor. Me manter fiel. E quem se mantém fiel começa a receber de Deus o dispenseiro das coisas celestiais e faz diferença. Talvez o salão de beleza onde você sempre vai, o supermercado. Talvez para assessorista no prédio onde você sempre chega, o porteiro. Não importa quem. Diga, Senhor, eu quero ser alguém que faz diferença. Eu quero. Ore ao Senhor.